Canadá 10, Hotel Caraná, Santo Mal, 6219. Poxa, na 6219, mantém a porta de ferro. Sim. Azul 2775, como recebe o controle? Azul 2775, controle Salvador? Acione identificação. Azul 2775, contato radar estabelecido, 45 milhas, sudeste de Salvador, voo na Pro de Bomed, para interceptar Bomed 1, informe no ideal de descida. 7, Bomed 1, está no ideal. Azul 2775, desça para o nível 080, com velocidade máxima de 2109. 080, com máxima de 2109, azul 2775. Azul 2775, informe que agora é o número 4 na aproximação para Salvador. 7, número 4. Azul 4958, está efetuando desvios proa norte por 10 milhas. Tente, após desvio, Serra Suma, Serra Vitor 366, Azul 4958. Tente, após desvio, Serra Vitor 366, 4958. Localizador e... ILS completo, 5975. E o 5975 completo de final de chame de torre, 18995. 1895, 5975. 2775. Prossigo 2775. Preparação para o procedimento, curva à direita, proa 035, seu limite é radial 2, S0 Salvador. Zero molhado. Agora visual, 5975. Sim, 5975, pouso autorizado, visto no zero, vento agora 190 graus, 14 nós. Autorizado pouso, cabeceira 10, 5975. 2229. Azul 2775, está autorizado. Confirma sua velocidade indicada. 775 está agora 200. Está autorizado a incrementar para 2309 azul 2775. 2309 775 desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 7. 4 mil no 0 no 7, 2775. No 7. Para o táxi, puxarei a 6225 com 1-1-1 a bordo. Alterna com fim no 0325. 7225, táxi à direita, vem Índia, ponto de espera, reposto pronto, ajuste no 0, 17. 017, pronto, ponto de espera, 6225. 6211, autorizado a aliar e manter pistão no 0. Bem, mantém o 6219, agora. Loro 963, pronto, quatro. Pronto, quatro, 963. Loro 963, autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Subida Sanvo Uno, Leda Tóquio, curva à direita após a decolagem, 5525 transponder, 1208 controle. 7-3-6-0, de alto plano, escola Sanvo Uno, Leda Tóquio, curva à direita, 5525-208. Correto, no portão 02, é o número 2 agora no setor para o pushback, mantém a escuta aguardando. Correto, não. E o 5975, Solos 3-0, livrando Fox. Pode seguir via Alfa Kilo, Pat 3, 62 é o meu. Fox Alfa Kilo, Pat 3, 62 é o meu. Oxana 6211, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 19, 0 graus, 11 nós. Salve Salvador, agora no 097. 1093, com fins autorizados, via rota do plano, nível 360. Subida Arbor 1, transição Elefa, curva à direita após a decolagem, 5531 transponder, 1208 controle. 660 autorizado com fim via rota do plano, agora uma decola, eleva a transição à direita, 1208-5531, gol no 093. Correto, chama pushback acionamento, gol no 093. Uma puxa acionamento. 24069. Agora livre pushback acionamento, chama táxi 4069. Chame 6211, decolado 231, chame controle 120, décima 8. 1208, 6211, bom dia. Pronto, pode esperar, 6225. Chame 6225, autorizado a aliar e manter pista no zero. Ali, mantém pista no zero, 6225. Nível 360. Tem informações da frente, poderia voar, pode... Lenta, o foco. Autorizado, Leda, Oxo, né, 6211. Leda, CF, 6211. Ajuda 775, curva direita pro 040, informo que nessa pro intercepta o lock. Está autorizado o ILS, entrou da pista no 0, repete estabilizado. 3040, nessa pro intercepta o lock, está estabilizado o azul 2775. Azul 2775, apenas aguarde de descida para 2010. Certo, aguardando. Olá, pista no zero, vento agora 1,50 graus com 1,7 nós. Escola, pista 0, para o sequenciamento, curva à esquerda, poro 055, seu limite é louco. Vetor 055, limitado pelo localizador 2229. Azul 4958, vai estabilizar a nota. Azul 4958, complete a final, chame torre 118-95. 118-95, azul 4958. Salvador, bom dia. 4958. Azul 4958, continue a aproximação, reporte visual com o campo, altímetro no 0, 1-7. Chuva leve sobre o campo, pista no 0 molhado. Ciente, reportar a visual 4958. Alfa X-Ray Índia, acompanha o aeronave da Azul, ingressando no Pátio 1. Após a aeronave livrar, siga até a posição 01 e chama a terra. Ok, após a saída da companhia da Azul, ingressar no pátio principal e chamar a técnica do reboque. 6225, decolar 233, 1208, controle. Controle 208, uma boa, 6225. Azul 4069 para o táxi com 124 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alterna São José do Pé. 4069, táxi à direita via Taxiway India, ponto de espera, reporte pronto, altímetro no 0, no 7. D17, reportará pronto na ponto de espera, Azul 4069. Suba via Arboruno, para o nível 380. Sobre via para o nível 380, chame 6225. 963, estimado de mais 3 minutos para início do pushback. Esse não é escuta a letra. Salvador, o 275 está com referências, só no 13-2000. Confirma. O azul 275 tem referências com solo, autoriza 2000. Autorizado 2000 pés, ajuste no 097 e pode estabilizar o azul 275. Operado 017. autorizar 2000 da 775. Pouso 4958, final, tá visual. Azul 4958, pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 17 nós. Pouso autorizado, 4958. L17, descendo para 5000 pés, forma que perdeu contato com o Recife, de voo na 649. Sim. Passaram 2229, desça para 4000 pés, ajuste no 0 e no 7. 4000 no 7, 2229. Passaria 2229, para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 075. Vetor 075 para o localizador 2229. Autorizado o LSR da pista no 0, reporte estabilizado, aguarde para prosseguir descida para 2000 pés, o passaria do 2229. Ao interceptado está autorizado, aguarde para prosseguir na descida 2229. Subindo para 2000 pés, azul 4958. Subindo para 2000, passou 9,58. 4958, chame controle 1,20,8. 1,20,8, azul 4958. É 1,40 graus com 17 nós. Gente, obrigado pela informação, 2775. O ano 649 reduz a velocidade para 2309. Reduzindo a velocidade 230 nós, o ano 649. Pode ir mais direto Alefa, o 6225. Autorizar direto Alefa. 6225, manda Alefa. Meu pés, ajuste 1-0-1-7. Autorizado até 3000, 2229. Estabilizou 2775. Azul 2775, complete a final, chame torre 1-1-8-9-5. Retorno 5, boa. Hã? Livre, chame táxi, 1-0-9-3. Livre, chame táxi, 1-0-9-3. Siga. Azul 4958, vetoração para o novo procedimento ILS, curve a de esquerda, proa 350, seu limite é radial 030 de Salvador. Sente, à esquerda 350, limite radial 030 de Salvador. Azul 4958, mantenha 2000 pés. Manterá 2000 pés, 4958. Olha sobre o campo, pista no zero, molhada. Teto estimado de 900 pés, visibilidade 2000 metros. Tenente, o 2775. Pode confirmar o vento? 150 graus com 18 nós. Tenente, o 2775. Azul 4069, decolagem autorizada, pista no zero, vento 150 graus com 17 nós. Decolagem, azul 4069, tenente do vento. Afirmo, Oxenai 62 no ano, frequência 12835 e alternado 1251. 351 grato, bom dia. Afirmo. 4069 iniciando. Afirmo, iniciando. Proa 225, aproximadamente 20 milhas. Bom dia, bom trabalho. Gente, bom dia. 49, vai precisar voar na proa 225. Azul 4069, está em contato radar, suba para o nível 320, está livre de desvio. Pessoal, o avião pediu desvio, a aeronave é o voo no 649, descendo 130 para o 060, para o 050. Set Gol 1649, está livre de desvio, desça para o nível 050. 050, obrigado. Azul 4958, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 280. O seu limite agora é a radial 300 do Velho Salvador. Set Norte à esquerda, 1280, limite radial 300 de Salvador, 4958. Sim, a gente aguardando 4098. 28.8, alterna 1.26.0. 1.288, secundário 260, chame a 6225, uma boa. Salvador, Agora 093, para táxi, PA2, 1.263, horas da manhã, aguarde, 775 usou algum campo? Já. Rede visual, o 2775. 2775, pouso autorizado, pista no zero, vento no 70 graus, 149. Rede 2775. Estou em Salvador, passaria 2229, bom dia. 4069, chame 1208, quanto é isso? 208, 40. Passaria do 2229, continua a aproximação, reporte visual com campo, altímetro no zero no 7, pista no zero molhada, chuva moderada sobre o campo. 7, 2229. Gol 1093, táxi autorizado até o ponto de parada, pista no zero, via parte 1, táxi em Índia, ponto de parada, reporte pronto para decolagem, altímetro no zero no 7. No 7, pátio, táxi em Índia, porta pronta na 10, gol no 093. Azul 4958, curva esquerda, proa 260, seu limite ao localizador. Esquerda 260, limite local, 4958. Taxi chegou no 963, 170 a bordo, 3 horas e 16, alterna com fim. Segue via de Alfa, observando o ponto de espera da pista no zero, gol 963. De Alfa, reportado pronto, pode ser. 2775, no solo de 43, libera a direita, solo no 219. Solo 219, à direita, 2775. 1649, desça para 4000 pés, o ajuste no 097, é o número 2 na aproximação. 17, descendo para 4000 pés, o gol na 619. Controle Azul 4069, para desvio, proa 225. Controle na proa, quantas milhas? A nossa intenção é desvio de aproximadamente 15 milhas, depois tem condições de voar em direção à Leda. Está livre desvio Azul 4069. 4069. Aguardo até o final para o localizador. Esquerda 220, aguardando 4958. A gente vai dar uma pista, está subindo 2229. Pode parar. Ponto de espera no 0, agora no 093. 093, mantenha o ponto de espera. Tá. Dois, dois, dois, nove, avistou a 780 pés. Sete, desautorizado, pista 1-0, vento no 60 graus, 1-0-9. Dois, dois, dois, nove. Então, pista molhada, chuva leve sobre o campo. Sete, passaria 2229. 2-0, está autorizado a final do procedimento, informe estabilizado. Pro 140, informando a estabilizada, Azul 4958. Voando pelo Gol 649. Gol 649, passa autorizada descida para 2010, reduz a velocidade para 1809. Posição para 2009. Vai seguir tráfego à sua frente, posição de 12 horas, 9 milhas, é um Alfa Tango 72. Presciência do tráfego, reduzindo 209, descendo para 2000 pés, Gol 9744. Gol 963, que condições de alinhar e decolar 5 autorizados? Afirmo, 963. Lima, tem pistão no zero se preparando, Gol 963. Entre ali, mantém no zero, 963. Azul 2775, no solo 47 de Pera de Lita, solo 1209. Saiu do livro, na próxima chama 219, 2229. No 229, no solo 47, corrigindo, libera a direita, 1219, solo. Libera a direita e chama 219. No 963 autorizado, decolagem no zero, vento 50 graus, 9 mais. Tipo decolagem no zero, 93. Azul 4958, está passando o marcador externo, completa final do procedimento, chama a Torre Salvador, 118.95. Azul 4958, chama a Torre Salvador, 118.95. 118.95, Azul 4958. Olá, você está ouvindo, na escuta? Na escuta, prossiga. Vamos fazer alguma pista, o QNH 1017, Silva Leve, sobre o campo, pista molhada. Sente, a portada visual, 4958. O 1963, vem com linhas 49, chama o controle, Silva Leve, 1208. 208, 9.1. Gol no 963, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 via São João. 360 São João, 963. 150 graus, 10 baixo, pista molhada. Autorizando pouso, azul 4958. 35.1. Recife agora 2835, negativo 251, azul 4069, bom dia. Bom dia. Dona estabilizado, Gol 649. Gol 649, completa final do procedimento, chama a Torre Salvador, 118.95. 1895, obrigado, Gol 649, depois. Não, eu já tenho. Alô, aproximação, número 2 Trapezo, QNH 1017, pista molhada, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 1017, Luna 649. Do 4958, do solo ao 51, libera direita, 1219, solo. 1219, está liberado direita, 4958. Prolevo no 963. 963. Nove desvio proa 235 por 10 milhas. É, segundo 963, está livre desvio. 963. Pouso pista na zero com 1017, no 649. Uno 093, autorizado ali, mantém uno 0. Ali mantém uno 0, agora 093. O gol 1963. Faz desvios, autoriza a mapa de São Paulo. Aguarde, iremos coordenar. Guardando, 1963. É 49, no solo ativo 4, libera a direita, chama o solo, 121 decimal 9. 9 pela direita, obrigado, não me aguenta não. Foi 9-3, controle? É, escuta, 9-3. O centro autorizou pro de Delta, Osta, Golf, Sierra e Uniforme. Quando toca, então, são presentes 9-3. Afirmei, subi até o nível 340, gol 9-3. Restrito 340, 9-3. 963, chama agora Recife, frequência 1218.35 e Altana 1.25.1. 2835.25, 90. 093, eu estou ao 5.000, chama o controle 1.0.1. 208, vou no 093. Sony Salvador, voo no 093, bom dia. Voo no 093, contato radar na decolagem, subavia Arbo 1 para o nível 360. Arbo 1, vindo até o 360, voo no 093. Autorizado Alepa, voo no 093. Manda Alepa, voo no 093. 093, chama agora Recife, frequência 128.8 e alterna 126.0. 288.200, bom ano 093, bom dia. 1357, autorizado ali a decolar 10, vento do 60 graus, voo 1 Line. Ali decola 10, 3597. Salvador, Rio 5975, autorização para Fortaleza, informação, comandante. Deixa para a cota cheia do solo, 1-2-1 imagem. Resumo. T5 no 7, 1 no 4, controle no 20 decimal 8, bom voo. Salvador, 35 no 7, contato radar decolagem, suba via Arbono para o nível 320. consigo estar 3597. Arbona, já está livre de desvio. Informe qual a pro e quantas milhas? Nós estamos mantendo 230 agora, e aproximadamente 15 milhas. 7, então 357, após desvio, vou direto ao leste. Chame o controle, 1208, bom voo. 208, grato, bom final de semana. Observador, bom dia. 1233, posso considerar o 10, pronto. 1233, a linha e mantém pista 10. Alinha e mantém 10, 1233. Via PUCA, suba para o nível 350. Puca 350, Rio 5973. 3517, chama agora Recife, frequência 128.8 e alterna 126.0. 288.0, bom dia. 233 autorizado, decolagem no zero, vento 180 graus no 09. Decolagem autorizado, dá no zero, 1233. Bom dia, dono 092. Dono 092, já na identificação via Bomediono, desça para o nível 050. Ficou descendo via Bomediono até o 050, 092. Decolou ao 23 no controle, no 0 decimal 8. 08, boa. Controle, boa, bom dia. Gol 1233. Gol 1233, bom dia. Você contato com a rodada da colagem, suba para nível 360 via Arbono. Arbor 1 para o 360, gol 1233. Controle? Ah, sua escolha. Confirma a produção, senhor. Conde Aracaju. Ativo Conde, Rio 5903, saída Pouca, transição Aracaju. Foi Gelma da presente. Vai com a Gelma da presente, o 5973. O 233 vai manter o 260 para evitar formações. Até por 20 milhas. Como fazer desvio pela direita, Golm 233? Confia? Dá pra fazer o desvio pela direita? Negativo. Golm 233, só consegue efetuar o desvio pela direita.